como eu queria estar junto de ti. Meu amigo Hudson, hoje feliz da vida, hein, Hudson? Um abraço pra você. Ei, Leonardo! Não posso ter você aqui, fico só. O Leonardo sempre, sempre, sempre. Ao lado esquerdo. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. DJ Josias. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Aí, meu Sem Limite, por ali com a gente. Obrigado pelo carinho. Já bailando. Somos! E os carroceiros sem fronteira. Certos amores. Miguel Dilson. O Abraão. Ali com a gente, um abraço pra você. Sempre. Ô, Rodrigo! Palavras que ficam assim no coração da gente. Parceiro Seco, a intimidade, a Maria Bethânia. É, sucesso. Também com seu genitor, obrigado pelo carinho. Estou um abraço, vendo aqui sozinho a chorar. Badaladores. Você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor. A carroça. Eu estou vivendo. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. São Paulo e a Dona Nina. Um abraço. Gravados na mente. Certos amores nos deixarão. Canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Coração da gente, no coração da gente. Essa aqui tem que tocar, meu irmão. Vai. Vai. So many lovers, too many nights. Face in the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Woo! Rain on the river, I'll never cross. Wind on the ocean, the feelings is lost. I still believe that you cry. Vai ter um CD do Toninho, gente, já na mão do Lúcio. Meu parceiro Lúcio. E na mão do Maluquinho. Vamos, gente! Like a fool. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível, tirar do coração é impossível. Eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais. Aqui é Lúcio CDs. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Falei bem, amor. seu irmão, o Elson. Ainda 10 aí com a gente comemorando. Um abraço pra você. O Cabo Cruz. Eu te amo tanto. Me custa tanto viver sem ti. Sem ti, sem ti. Se eu tô ainda amiga baronesa aí com a gente, hein, baronesa? Um abraço pra você! Alô, Rogério! E a Ruivinha, aí da nossa comitiva, Garrão Zé Verso, obrigado pelo carinho. Senhor Wilson, é meu pitbull! E o homem da segunda. Só mais uma chance. Tá aqui com o Josias. Ao lado esquerdo. Vamos lá! Me dá uma chance. Sucesso em tudo. Segura o coração, Bete Luxuosa. Entendo isso. Se tá mudando. Carroça da saudade. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. O Vanesson, só na manhã do Aranha. Já por aqui comigo, alô Vanesson. Um abraço na você. E aí? Sucesso de engraçado. Cara, aí, bicho. Não entendo isso. Cê tá mudando. Não aguento. Meu coração não. Badaladores, obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho o José vai fazer uma visita lá na Pratinha, meu irmão. Alô, Irã! Vou começar da Bianca, sai que é sua, Irã! Um abraço pra você! Cadê a Riga? Tá na área, Riga? Difícil pra mim. Bora, Riga! Cê tá tornando difícil pra mim. Quantos minutos e segundos pra te encontrar? Sentir o seu carinho e poder. Amigo Valmir, lá de Santa Catarina, primeira vez aqui curtindo a carroça. Obrigado, Valmir. Um abraço pra você, como é que é? Mas parece que o segundo se transforma em muitos. E daí penso que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. Esse apartamento, eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. Aí, Caribe Show! Eu quero que entenda que nada é maior que meu amor por ti, nem as estrelas. Infinito. gente, um abraço no você. Um abraço no Josias, cabo. Comigo, tá no Caribe Show. Meio infinito pode atingir o que eu sinto por você. Esse apartamento, eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. Eu quero que entenda. Já 13 de abril, Ivete. Já cometi uma causa e veste fechada. E as lojas, o nosso fã clube, nossos equipes. Todos fechados aí pro dia 13 de abril. Lá na Viajão. Meio infinito embora. Pode atingir. Eu quero que entenda. Ai, DJ Josias, detona no animal. Que meu amor por ti quisitada. Nem as estrelas. Cara, bicho. Delícias lá do setor, meu irmão. Um abraço pra vocês, delícias. Meu amigo André. Bora, Renan. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Cosméticos. É igual a gente, um abraço pra você. Já o telão. Vamos lá. É só você dizer que você não gosta. Ama. Isso tudo que você me pede. Ué. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, com você. As marcantes. Hoje ele tá no berço, hoje ele veio comemorar. Vamos, Petão! Vamos lá! Lúcio Cedês. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude. Carroça da Saudade. Uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer. Amigo Seco, aí o seu genitor, Walter. Aí com a gente, obrigado. Quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Rangel e a primeiríssima dama. Aí o casal da melhor coxinha do bairro da Pedreira, meu irmão. Vamos vocês fazer uma visita lá, né? Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, chegou, quer me envolver de uma maneira forte, prender meu coração, dizendo que me ama assim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome. Meu amigo Irá com a gente, obrigado pelo carinho. Você. Isto é loucura demais. Aquele meu ladinho, né? Verdade do ao lado esquerdo. Amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter. Se isso for capaz, isto é loucura demais. Verdade do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter. Lúcio Cedês. Essa saudade de você tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. A gente daqui a pouquinho, José, faz o convite pra você. E daqui a pouquinho acontece o nosso sabadão lá no Vina Show, de antigo Ibirapuera. E a nossa luxuosa vai estar por lá, viu, gente? Também escurrubi juntinhos nas asas do meu pensamento. What? Torna meu sonho azul a carroça. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez, por favor. Ei, meus carroceiros sem protesto. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Carroceiro sem fronteira hoje no comando de Edilson. Juntamente com o Abraão e o Rodrigo. Esse amor. Ah, Rodrigo. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Bora, cara, bichão. Meu parceiro Marquinho Belém. Um abraço pra você, Marquinho. No alto da serra. Parceiro aí do Josias. Um abraço pra você, meu irmão. De amor. Bora, Marquinho. Pra falar dos nossos momentos. A carroça. E nas asas do meu pensamento. Torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Esse limite. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Amigo Charles. Minha alma só. Alô, Charles. Abraço pra você, Charles. Doce amor. É por aqui. Vai. Não, não vá embora. Já já uns parabéns pra Bianca. Olha as Najas. Alô, Najas. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Vai. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Parceiro Weberson. Um abraço aí, Júnior Velhão. Vem que me cai na brecha. Desse quarto tão vazio. Bora, Hulk! Pensamentos, lindos momentos. Lava no vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse Gostosa de Luxo. Alô, Betinho. A Montana Considerada de Luxo. Sempre dando aquele amplexo aqui no nosso Luxo, aqui a Rosa da Saudade. Obrigado, Beth. Um abraço pra você. Alô, Chapão, aí, Dona Nina. Gente, a nossa WF33, a melhor polo do Brasil, você já encontra lá na RW Multimarcas, no coração da Marambaia. As estrelas iluminam o céu. E eu vou te iluminar. Se derrubar é pênalti, meu irmão. Gritar pelo teu nome ao vento, mas em pensamento. Ei, querido, deixa! Se você vem, aí eu vou ficar. Se você vem, aí eu vou te amar. Mas se não vem, vou morrer de paixão. De paixão. O sol a queimar, sou como a lua brilhar. Eu sou o mar, mas não quero me afogar, me afogar. Gente, domingo é no Clube Azel. Você já pode pegar o seu cortesia. É, aí na mão do maluquinho, meu irmão. Domingo no Azel. Vamos lá. Se você ainda quiser. Eu estou gamada. Vai na brecha. As estrelas iluminam o céu. E eu vou te iluminar. Vou gritar pelo teu nome ao vento, mas em pensamento. Se você vem, aí eu vou ficar. Se você vem. E aí, Dona Nina? Sou como o sol. O sol a... É parceiro Andarilho. Sou como a lua. Aí com a gente a lua. Meu amigo Léo Leonardo aí com a gente. Sou o mar, mas não quero me afogar. E aí, o sol? Me afogar. A carroça. Se você vem, aí eu vou ficar. Se você vem, aí eu vou te amar. Mas se não vem, vou morrer de paixão. De paixão. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Bruninho CDs. Um abraço pra você aí, Bruninho. Daniel Cardoso também. A noite já parou. Meu parceiro Jean, galera do comércio. GDC também, que distribui o CD da Luciosa. Nossos comércios. No comércio, papai. Essa galera aqui é considerada. E Daniel, o aniversário é dele hoje também. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Lado esquerdo. Para me chamar. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. E vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que. Começando a Bianca, meu irmão. Já já os parabéns. Eu tenho muito medo de chorar. Meu parceiro Rangel, ele é a primeiríssima dama. Bora, Rangel! A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Cabo Cruz. E aí, Cabo Cruz? Oi! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui. Ei, carinho. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. Eu tenho muito medo de chorar. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida. Meu amigo Ziz, hoje no berço, alô Ziz! Chorando. Parabéns pra você, o homem das marcantes. Se você fica com ela, what? Eu vou embora chorando, sozinha. Meu parceiro Elson, lá da 10, o Tito Lobo da Cabalagem aí com a gente. Triste, aí, babuíno. Pra sempre. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Saudade. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. E amiguirá, só na manhã do Aranha Leira. Hoje ela tá fim de onda, hoje ela veio beber. Aniversário da Bianca hoje. É só de boa. Mais linda do mundo. É 5 da manhã, papai. Sem ciúmes. Se derrubar é pênalti. Pra poder dizer. Um abraço com muito carinho, Ingrid de Bronze. A legítima aí com a gente. Um abraço. Cadê, bichão? Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. E aí, Raul? Vai. Se você fica com ela, eu vou embora chorando. Parceiro Ziza, o homem das marcantes com a gente. Hoje ele tá no beijo, meu irmão. Bora, Ziza! Sai que é sua! Melhor coxinha da pedreira, hein? Uma saudade. Só um filé. Um vazio. Sem você. What? Vivo viver sem você eu já não consigo mais. Aqui. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. Amigo cego. É amor sem fim. Ei, seu paizão, ajudando aqui passeio de luxo. Só resta um abraço pra você. Agradecer. Vamos lá. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente, abraço a Ingrid! Ingrid Bronze! A legítima! Aí com a gente, um abraço pra você! Vamos lá! Tanto faz estar perto ou distante. Onde tá Ingrid? Mas eu faço questão de ficar. Ao ladinho que ela dá. Todo instante. Ao lado direito. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo o parceiro Renan que me mostrou. Bora, Renan. Uma saída. Bora, vamos mexer. Que acabar de para sempre no meu coração. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Já já o Josias, lá pelo bairro da Pratinha. Minha vida não tinha sentido algum para si. O setor medinho, senhor. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. Que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma. Um abraço, minha DM, Sandrinha. Alô, Sandrinha. Também a comitiva Garrosa Reversa aí com a gente. Um abraço pra você. E aí, Hudson? Como é que tá o coração, Hudson? Só pelé. Amigo Júlio Velhão. E o Hulk, lá do Lava Rápido LP. O Vermelhinho do Amor precisa conhecer esse Lava Rápido. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom. Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, meu amigo Fernando da Cegonha. E aí, Fernando? Bora, Fernando! Peça ao DJ pra refletir. Fecha os olhos pra sonhar. DJ Josias! E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Não diga tantas vezes não. Oh, não. Lembra que a gente prometeu passar por tudo. E nosso parceirão Soto, Soto da Grenes. Aí com o maestro, né, meu irmão? A promessa é o impulso. O tesão, o tesão, o tesão. Numa transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Vou viver se eu te chamei em vão. E aí, requisitada? Já já, altas fotos. Requisitada, um abraço pra você. Meu amigo Léo tá por aqui com a gente. Um abraço. O inspetor Galinha. Inspetor. Ao lado esquerdo. Que a gente prometeu. E a baronesa aqui do ladinho esquerdo, direito com a gente. Um abraço. Vai. Mas a promessa é o impulso do tesão. A carroça. Numa trança até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor me deixe, eu te chamei em vão. A primeira vez que eu te vi, o meu coração se apaixonou. E aí, seu Paulo? O sentimento lindo aconteceu. Josias, da cor do céu, da cor do mar, me hipnotizou, me fez sonhar, me enfeitiçou, e agora você diz que acabou. Ei, Renan, eu estou tão sozinho, sem amor e sem carinho. Com saudade de você, eu estou tão sozinho, sem seus beijos, meu bem. Meu amigo André da tatuagem, alô André, um abraço pra você, meu irmão palmeirense, palmeirense de coração, um abraço pra você, André, só de boa, alô Delícia. Teus olhos tão azuis, da cor do céu, da cor do mar, me hipnotizou, me fez sonhar, me fez que sou, e agora você diz que acabou. Bora rica, bora rica. Gente, Josias convida. O Josias convida mais uma vez. No próximo dia 13 de abril, o festão do aniversário do Josias. Vamos lá, minha chance! E você não é louco de perder, viu? Isso é uma loucura, minha chance! Vamos lá! A comitiva de Orem, meu irmão. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lhe dar. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Yeah.

ao lado direito. Eu te amo. Eu também te amo. Parceiro Renan, DRW Multimargas. Eu te amo. Já fechado aí dia 13 com o Josias. Eu também te quero. Bora, Renan! Ao lado direito. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, e que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E o Caribe Show! Quando estou perto de ti, Carroceiros e Fronteiras. Hoje na responsabilidade. Eu te... Na responsabilidade dela, da Dilcia. Eu também te quero. Já já, lá pela platinha, Dilcia. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Parabéns. Eu também te quero. Sexta-feira que se passa, meu irmão. É mais um dia que se passa. É mais um dia que fico sem você. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. E a janela lá do Marina. Na minha janela, as pessoas passam felizes. E a minha felicidade mora longe. Toma cheiro, Velbert. O empresário Velbert. Fechado com o RW nos imagens. Obrigado, Velbert. Sincero, mas ela não entende. Bora, Beto. E ainda me machuca. Sentimento, bom sentimento. Tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Triste, estou eu a caminhar. Aí os nossos bananadores. Aí o seu comandante. Grande Pedro. Triste, aí convocando todos os bananadores. No dia 13 de abril. Fala, Viachão. Vamos lá. Tá com em cima da cabanagem aí, meu irmão. Sentimento, o sentimento. Tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me... DJ Josias! Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a capuca linda, que seja danadinha, e beija na boca dela. Dispus, espremeço as espinhas, esmagalhar os seus piolhos e tirar as rendas dela. Fala pra gente, babuíno, qual é a parada? Dispus, aparpar o seu corpinho, pentear seus cabelinhos e passar extrato nela. Essa é a pequena que eu percuro, Não importa os defeitos que ela tem. Ei, Sandrinha! Dela eu só porto todo. VADM! O Bafo Puri! VADM da minha comitiva carroça em festa! Cabuca linda, é você que eu preciso para o meu sofrimento acabar. Oh, meu Deus, eu vou sair desse castigo. Minha santa, é você que eu vou amar. Cabuca linda, é você que eu preciso para o meu sofrimento acabar. Oh, meu Jesus, eu vou sair desse castigo. Minha santa, é você que eu vou amar. Oh, yes, oh, yes. Minha santa, é você que eu vou amar. Lucidez gravando tudo aí, Lúcio. Um abraço pra você, Lucidez. É meu melhor, meu melhor. A carroça. Depois, apapar o seu corpinho. Pentear seus cabelinhos. E aí, Lobo? E passar extrato nela. Essa é a pequena que eu percuro. Não importa os defeitos que ela tenha. Dela eu só porto todo. O bafo podre da boca também. Da boca linda é você que eu preciso para o meu sofrimento acabar. Oh, meu Deus, eu vou sair desse castigo. Minha santa, é você que eu vou amar. Cabuca linda, é você que eu preciso para o meu sofrimento acabar. Oh, meu Jesus, eu vou sair desse castigo. Minha santa, é você que eu vou amar. Oh, yeah, oh, yeah. Minha santa, é você que eu vou amar. Oh, yeah, oh, yeah. Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.